19. Cumpriu a vontade de seu Pai, Deus. Não me afasto da mais rigorosa verdade se vos digo que Jesus continua agora a buscar pousada no nosso coração. Temos de lhe pedir perdão pela nossa cegueira pessoal, pela nossa ingratidão. Temos de lhe pedir a graça de nunca mais lhe fechar a porta das nossas almas. O Senhor não nos oculta que a obediência rendida à vontade de Deus exige renúncia e entrega, porque o amor não pede direitos, quer servir. Ele percorreu o primeiro caminho. Jesus, como obedeceste tu até à morte, e morte de cruz? É preciso sair de nós mesmos, complicar a vida, perdê-la por amor de Deus e das almas. Tu querias viver e que nada te acontecesse? Mas Deus quis outra coisa. Existem duas vontades. A tua vontade deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus e não torcida a de Deus para se acomodar à tua. Com alegria tenho visto muitas almas que julgaram a vida como tu, Senhor, para cumprir o que a vontade de Deus lhes pedia, dedicando os seus esforços e o seu trabalho profissional ao serviço da Igreja, pelo bem de todos os homens. Aprendamos a obedecer. Aprendamos a servir. Não há maior fidalguia do que entregar-se voluntariamente ao serviço dos outros. Quando sentimos o orgulho que referve dentro de nós, a soberba que nos leva a pensar que somos super-homens, é o momento de dizer que não. De dizer que o nosso único triunfo há de ser o da humildade. Assim nos identificaremos com Cristo na cruz, não aborrecidos ou inquietos nem com mau humor, mas alegres, porque essa alegria, o esquecimento de nós mesmos, é a melhor prova de amor.